Emmanuel diz a respeito dos que querem liberdade sem saber o que seja liberdade. Para que não quer libertar-se? Eu também não quero ser escravo, não, mas quer liberdade. Eu já disse, ninguém algema o espírito de um homem livre. Diz aqui Emmanuel, são muitos os companheiros que requisitam liberdade e mais liberdade. Entretanto, a maioria se esquece de que a independência de alguém vale pela disciplina que esse alguém apresente na execução dos deveres que a vida lhe preceitue. Página 29, terceiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. É, capítulo 10 aqui, item 10. Liberdade e consequências. Deixa eu ver, eu escrevi tanta coisa. O julgamento dos povos é uma circular. Ah, é aquela derrota, só derrota, derrotado. Mas vamos aqui, olha. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 6, o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Estou batendo nessa tecla várias vezes, que é muito importante, afinal, o cavaleiro é Jesus. Depois ele vai mandando muita gente, ele próprio explicou, eu já disse no outro programa, que não poderia explicar tudo para todos, então teria que mandar o Espírito da Verdade, o Paráclito, que se manifesta em várias grandes figuras da história, como Lutero, como Allan Kardec, como Teresa d'Ávila, como os pastorezinhos de Fátima, como Gandhi, como Einstein, que Jesus é o senhor da sabedoria. Eu escrevi Desequitarizar Jesus, aquela página sobre Jesus, o grande estadista da humanidade. Jesus é o governador supremo do planeta, todo mundo vai entender isso. Na hora certa que a profecia se cumpre contra a vontade e contra todas as perspectivas, ela se cumpre. Vi quando o Cordeiro de Deus abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem ver! Esses quatro seres viventes representam o Evangelho. Olha eles aqui metidos no Apocalipse. É um dos quatro seres viventes, quer dizer, um dos evangelhos, um dos evangelistas que convoca o cavaleiro para realizar a missão que está profetizada no Evangelho também. Que a missão de Jesus não terminou com a sua crucificação. Quando levantaram a cruz, aí aquele senhoriou o mundo inteiro. Portanto, não tenhamos medo do sofrimento. Principalmente as mulheres, cuja missão neste final de ciclo apocalíptico é muito importante. Peço a vocês que não capturem, que não se afastem das suas tarefas, que o prêmio para quem faz isso é o pior possível. E olhei, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Vai atirar para atingir alguma coisa. Ele foi dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quer dizer, saiu para vencer, vencendo, não vai desistir. E essa seta aqui é a espada da boca desse cavaleiro. Observe o capítulo 19 do Apocalipse. O júbilo no céu, o Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Só vou ler, porque quando chegar no 19 é que eu vou explicar mesmo. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vejam bem, julga e peleja com justiça. Quer dizer que não vai ser arrastado por qualquer país. Vai julgar com justiça para ver se vale a pena pelejar. Concluiu que vale a pena pelejar. E vence. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Seu sangue, de todos que sofreram por ele, derramaram sangue para fertilizar o solo moral e espiritual da humanidade. O solo, a terra espiritual, moral da humanidade. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aquela seta lá do primeiro cavaleiro vai acertar. É a palavra. A força de vocês, jovens, de corpo e alma, é a palavra bendita. Que a palavra maldita desabará sobre as cabeças de quem as proferir. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Portanto, ninguém está lutando sozinho na terra por Jesus. Olha a história de Eliseu. O criado de Eliseu, muito covarde, cercado pelas tropas dos exércitos adversários, tremia de medo. Eles vão nos matar, Eliseu. Aí o profeta fez uma prece e disse assim: meu Deus, abre os olhos dessa porcaria covarde aqui e mostra a esse tíbio que as forças que nos protegem são maiores que essas pífias que estão aqui, materiais. Aí Deus abriu os olhos do Gileade, servo de Eliseu, e pôde ver que a proteção do profeta não era pequena. Era maior que aquela que estava apavorando o servo. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Vocês se lembram vendo isso aqui? O painel do Sátiro Marques no Memorial Alziru Zaru, no Templo da Boa Vontade, em Brasília. O Templo da Boa Vontade da Religião de Deus está sendo considerado o ponto místico de Brasília. Lá os nossos irmãos que estão administrando o templo têm diante de si uma grande seara para abrir e sustentar aquela obra levantada por Deus. Versículo 16 do capítulo 19. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem estiver com esse cavaleiro do cavalo branco já venceu todas as paradas. Assim são as mulheres legionárias. Vamos lá, que ainda tem que ler a Religiões Irmanadas. Direto ao assunto, tem muita gente aí para falar. Bem, meu pai, em primeiro lugar, eu quero dizer que as mulheres legionárias, não só da LBV, mas também aquelas que queiram participar do nosso movimento, dizer que a LBV está de portas abertas, porque Jesus chegou e é para valer. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Deixa eu explicar se Jesus chegou, aí vocês vão pensar que ele está maluco. Espiritualmente, ele sempre esteve na terra, nunca se afastou. E ele vem vindo aí, mas vai mandando os seus abre-alas, a sua vibração, que nós sentimos quando pregamos o Apocalipse. Quem ama Jesus fica satisfeito com isso. Aqueles que querem a renovação da humanidade estão aplaudindo a nós aqui, estão criando coragem e vem vindo nos ajudar. Vamos lá. Quem é que vai falar agora? Vem cá. Resume aí, não lê não. Vamos lá. O significado do sonho, vamos lá. Seu nome? É Alice Medeiros de Freitas. Ah. Então é um sonho que meu marido teve, que ele estava numa cruzada e o microfone ficou sem som. E o senhor tinha que dar um recado muito importante para nós e pediu que fôssemos buscar esse microfone rápido, rápido. E aí ele saiu com os companheiros e nisso ele acordou, né? Então a gente conclui que tem que ter, é necessário mais programas nas rádios e dedicarmos com mais dedicação ao nosso trabalho. Muito obrigado. Como é seu nome? Diz aí, por favor, minha irmã. Nome de novo aí, para quem não ouviu. Alice Medeiros de Freitas. Alice Medeiros de Freitas. A gente se esforça para cumprir bem a nossa tarefa. Sandra Regina Vitorino. Cadê a Sandra Regina Vitorino? Está aí? Vera Lúcia Paulotti, microfone. É a mãe de um grande amigo meu chamado Pedrinho. Pedro José e da Bárbara, que eu chamo de Barba Bela. Estou feliz pelo movimento da mulher legionária e eu estou com o senhor quando o senhor diz que nós devemos ir pela intuição. E pela intuição do Apocalipse, veio no meu ouvido algumas coisas que eu disse ao senhor. O dia que todos descobrirem o movimento espiritual da LBV, o movimento do plano espiritual que a LBV se envolve lá em cima, todos irão ter muita paz dentro dos seus corações. E também todos vão sentir como o apóstolo Paulo, quando viu Jesus pela primeira vez, o que ele fez? Caiu do cavalo e aí seguiu Jesus de corpo e alma, de coração. E eu tenho também um que vem na minha intuição, um pensamento sobre a igreja, né, do Apocalipse, a igreja da religião de Deus. A igreja da religião de Deus é a reforma íntima de cada ser humano. Então, nós devemos muito que lutar para poder ser um legionário da religião de Deus. Porque a religião de Deus é o nosso templo vivo. Muito bem. Esse pensamento que ela disse aí, que é a renovação interior de cada um de nós, é que me tocou o coração. Porque todo mundo hoje já compreende as necessidades das religiões irmanadas. Mas quando Zaru começou, religiões irmanadas. É preciso viver a fraternidade a partir da religião que cuida do sentimento humano. Religião é para tornar o ser humano melhor, integrando no seu Criador, pelo exercício da fraternidade entre suas criaturas. E no seu famoso programa Jesus Está Chamando, em 1957, o poeta do ecumenismo irrestrito, muito perseguido àquela altura por suas ideias pioneiras, explicava os motivos que o levaram a erguer a bandeira das religiões irmanadas. Os homens têm de começar a ter boa vontade dentro da religião, para então haver boa vontade na política, nas fábricas, nas indústrias, no comércio, nas relações diplomáticas, porque não há neste mundo nada sem boa vontade. Ninguém resolve nada sem boa vontade, isto é, uma verdade divina. Fazendo a caridade e a verdade prevalecerem para que haja amor, ou seja, a prática efetiva do novo mandamento entre os homens. Desobstruir os caminhos pelos quais marcha o progresso espiritual da humanidade tem sido sempre o grande lema da LBV e da religião de Deus, que é o amor universal. Vamos orar. Que viver afastado de Jesus é sofrer o adultério da alma. Jesus vem e vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Vai chamar para si mesmo, como ele disse, aqueles que o honrarem até o fim. Pai nosso que estás no céu. E em toda a parte ao mesmo tempo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça